A minha vida. Senhor, eu tenho sido um obstáculo nessa caminhada. Não tenho sido nato, não tenho testemunhado o evangelho do amado. Se eu tenho aproveitado para ter algum ganho, tu me deste a vida e o amor eterno. Me deste a salvação que muitas vezes eu renego. Me deste a tua palavra que eu sempre me apego. Me deste visão, porque antes era cego. És o pão que me alimenta todos os dias. Eu já nem sei se sou da vida ou Golias. Só faço coisas más, nisso tenho maestria. Peço sabedoria para guiar a minha vida. Senhor, és o Alfa e o Omega. O que eu sou um rapaz que não se emenda e canta na igreja, mas faz coisas feias. Ajuda a recuperar, Senhor, a vida eterna. Senhor, eu quero recuperar. Senhor, eu quero recuperar. Senhor, eu quero recuperar. Senhor, eu quero recuperar. Tudo pertence a ti. Limpa, Senhor, todos os meus pecados. Levou-me desde este calvário. Senhor, essa é a minha melodia. Toma controle, Deus, da minha vida. És o meu pão que me alimenta e me dá a força sem medida. Ajuda a recuperar a vida eterna. Limpa, Senhor, todos os meus pecados. Leva-me desde este calvário. Senhor, essa é a minha melodia. Toma controle, Deus, da minha vida. És o meu pão que me alimenta e que me dá a força sem medida. Maior do que ninguém, conheces bem a minha vida. Pois já me conhecias antes de eu estar em vida. Conheces meu cair, também meu levantar. Quando no chão sempre me ajudas a levantar. Sei que estou sempre a cometer os mesmos pecados e a pedir perdão pelos mesmos pecados. Muitas vezes esqueço que também sou pecador. Vivo julgando todo homem que é pecador. Quando algo está mal, eu apenas critico. Em vez de ajudar, eu apenas critico. Meu Deus, te peço, dá-me um coração novo. Tomei a decisão, eu quero ser um homem novo. Na estrada da vida, tu és o meu caminho. E sem tua presença, eu me sinto sozinho. Com minha vida, quero teu nome testemunhar. Não quero mais me enaltecer, eu quero me humilhar. Eu só farei o teu trabalho se você me usar. Se não estares comigo, eu vou recuar. Vem derramar o teu espírito na minha vida, para que não viva mais eu, mas vivas tu em minha vida. Tudo pertence a ti. Limpa, Senhor, todos os meus pecados. Leva-me desde este calvário. Senhor, essa é a minha melodia. Toma controle, Deus, da minha vida. És o meu pão que me alimenta e me dá força sem medida. Ajuda a recuperar a vida eterna. Limpa, Senhor, todos os meus pecados. Leva-me desde este calvário. Senhor, essa é a minha melodia. Toma controle, Deus, da minha vida. És o meu pão que me alimenta e me dá força sem medida. Querido Pai, nós reconhecemos que somos homens emocionados, que já prometemos muita coisa para Ti e não cumprimos. Então, em gesto de oração, queremos apenas que se cumpra aquilo que está na Tua palavra, lá em Filipenses 2:13, que diz que porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade. Então, que assim seja, Pai, que seja o Senhor a operar em nós o Teu querer, assim como o efetuar, para que nós não falhemos mais. Este é o desejo dos nossos corações, que o Teu nome seja honrado e glorificado para todo sempre. Amém.